Pô, mano, eu tava subindo no ônibus, eu subi assim, eu passei a roleta, eu olhei pra trás, a gritaria, o cara tava puxando a camisa do outro junto com a mochila, o cara caiu pra trás fora do ônibus, aí eles começaram a brigar assim, sabe, desesperado. Utilidade pública, precisa se ter amor ao próximo. Mais amor. Bom dia é o que há. Tente sorrir, o mundo tá doido, macho tem que seguir. Muita intriga, muito ódio entre as pessoas. Vamos tentar fazer alguma coisa boa. Fazer guerra nunca deu nenhum resultado. Pagar o mal é alimentado. Por isso ele impera dentro do nosso coração, em todo lugar da terra. O ódio move qualquer pessoa fraca, porque é inteligente, perdoa. Estamos aprendendo, não é só estalar o dedo, de repente tudo vai mudar. Por um mundo melhor, precisamos lutar. Não adianta falar mal, se não vamos ajudar. Não adianta reclamar, se não vamos nos propor a lutar e tentar dar um exemplo melhor. Todo mundo vai errar, e assim vai ser. Seja você a mudança que você quer ver. Todo mundo vai errar, e assim vai ser, seja você a mudança que você quer ver. É, esperar pelos outros é fácil, é só cruzar os braços. Nem quero pensar em cansaço. Um abraço. De tecnologia o mundo já avançou bastante. Falta o amor ao próximo, evoluir. O bem precisa ser passado adiante. Faça a sua parte pra ele existir. Faça a sua parte pra ele existir. Faça a sua parte pra ele existir. Faça a sua parte pra ele existir. Faça a sua parte pra ele existir. Faça a sua parte pra ele existir. Faça a sua parte pra ele existir. Faça a sua parte pra ele existir. Faça a sua parte pra ele existir. Faça a sua parte pra ele existir. Faça a sua parte pra ele existir. Faça a sua parte pra ele existir. Faça a sua parte pra ele existir. É, eu preciso de um carro, preciso de um fone de ouvido, eu preciso de uma casa, preciso de uma câmera digital, preciso de um celular novo, cara. Foi assaltado. Alto-falante aqui. Eu preciso de uma janela, uma bolsa. Eu preciso de um iPad, computador novo, carteira, toca CD, uma calça bacana, MP3, uma camisa, tubo, tecnologia, uma pulseira, internet, de ouro, Facebook, rodão de aço, grana. É, eu preciso de um prato de comida. Repito, um prato de comida. Mais de política, nada dessas coisas aí. Precisa de amor.